derrubando um Golias por dia por sobrevivência. A selva é tenebrosa, fria, louca, tensa. Os objetivos têm que ser executados. Ora, eu chego na cena de testa com a Glock de fibra que passa pela giratória. Quando o rei dos vigia, os parça entra com as outras pistolas. Eu vou buscar o tesoureiro e encher as sacolas. De toca ninja, vai seu porra no pipi de esmola. Nós vem buscar o lucro da organização criminosa. CH, firma forte, PPF, só monstro psicológico engatilhado. Vai segurando, o perímetro é leste. Só criminoso na rima, periferia, sobe a autoestima. Comunidade do outro lado, aquele selfie. Em minhas orações, um pedido de liberdade. Beijão no coração de quem é de verdade. Pra obter conhecimento e informação nunca é tarde. Maloqueiro desde pequenininho na rua, conhecedor da disciplina. Filha da puta, oprimido, rebelado contra o opressor. Que na fita dos brilhantes, consciente no assalto. 157, ficha criminal extensa, vagabundo. Tá devendo uns 30 anos pro sistema imundo. Perdeu família, filho e mulher, carimbo na testa. Marionete do sistema que não regenera. 500 anos atrás, sempre foi assim. De alguma forma o povo se organiza na guerra civil. Salve, salve, salve, salve, pátria amada gentil. Ditadura nos anos 70, 2014, puta que eu pariu. Bem vestido, trajado, no terno sofisticado. Na contenção do outro lado, o plano segue bolado. Numa mansão com os fortes, só contando os malotes. Vendo os parças sorrindo depois do bote. Sem trote, almoçando caviar, talvez no resort. Organização terrorista bem criminosa na rima, correndo atrás do preju no mundo capitalista, onde o dinheiro impera, traz discórdia, miséria. Polícia que mata o pobre e traz revolta na quebra. Justiça feita com as mãos, talvez foi a solução. Guerra civil no Brasil, só peço a Deus o perdão. Na guerra ou na paz, o certo é correr atrás. Vou em busca do progresso, mas não do regresso. Paz e glória, vitória, um brinde a nós ao sucesso. De toca ninja na cara, engatilhando a pistola. Apetitoso com sangue no olho, que a justiça não e seja falha. Os culpados vai saber, Deus que sabe. Organização monstra, pesada nos bailes. CH, HC, PBF, só monstro psicológico. Engatilha sistema, vai segurando. E nós aqui, os culpados vai saber, Deus que sabe. Organização monstra, pesada nos bailes. CH, HC, PBF, só monstro psicológico. Engatilha sistema, vai segurando. Adolescente, organização monstro. Homens grandes. Vou representar as favelas, coab, os guetos, os mais fortes. Preto, aplique CH contra A, nova ordem. Eu vou chegar de P quanto a DR. Produções fonográficas, defensores do ritmo. De rua, domínio do Rá. Socínio real, no natural, pelo social. Vou descarregar o pente pra cima da maçonaria. DR, homens conscientes, crânio blindado. Tô pronto, pronto pra te atacar e conscientizar a nossa gente. Que a nossa força tá pela ordem que nos faz ser sobrevivente e nos dá visão. Ah. E que por isso estamos aqui com a nossa organização. Monstro, só os original. Só rap verdadeiro, preta, pique, mente criminal. Mundo real, seja bem-vindo. Lá do leste. E a revolta dos oprimidos escureceu, todos os corações ficaram gelados. O clima tá tenso, são diferente. Aqui um soldado inteligência na frente, matraca, gargalha pra afugentar. Os lata rima, preocupa o seguro, pro blindado, fica mais blindado. Não tem como impedir os pensamentos da mente. Não tem como impedir a ordem executada, clara, reluzente estratégia de fuga cinematográfica. O sistema treme, já chegou no quintal das suas. Cada oprimido tem uma bandeira a seguir. O recrutamento é claro, impossível de se impedir. Estou aqui na rima com os tremichão, maloqueiro da rima, WGI, CH, só mostro mostrão. Não espere de mim uma trégua, arrependimento gela até o fim. Som do gueto, é nós favela, consciência humana, poder bélico. Vamos pra estratégia, lá do leste, autoestima, coragem pra vida eterna.